Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Sofonias 1, verso 4. A mensagem da segunda vinda de Jesus não é uma mensagem exclusivamente do Novo Testamento. Antes, desde os tempos do Antigo Testamento, já temos as indicações proféticas do dia escatológico, ou seja, do fim, dos dias quando Deus se revelará diante dos seres humanos. O verso do livro de Sofonias chama a atenção para uma dimensão importante da volta de Jesus, dirigida para os poderosos da terra. Enquanto Cristo não retorna, para implantar seu reino eterno e destruir o pecado e o mal, a injustiça sempre será uma alternativa de se adquirir poder e autoridade. E são muitos os seres humanos que usam dos meios injustos, desonestos, equivocados e maldosos para adquirir, manter, estabelecer e consolidar seu poder econômico, político, familiar, social ou qualquer outro tipo de poder e influência que alguém possa ter na face desta terra. Entretanto, o dia do Senhor está perto, a cada segundo mais e mais perto. E Cristo, nas palavras do profeta, está chamando os poderosos para olhar para o futuro, no dia em que eles encontrarão face a face aquele que julga com justiça. Sofonias nos diz que amargamente os poderosos hão de clamar naquele dia. Certamente a voz da decepção, do choro, do remorso, do desprezo de ter trocado o céu por tão pouco, há de ecoar por toda a face da terra. Não há poder ou glória no mundo que justifica ou pelo qual vale a pena perder a própria alma. Cristo é um Salvador pronto a perdoar grandes pecados dos mais humildes ou dos mais poderosos seres humanos. Mas sua graça não postergará para sempre o acerto de contas que a justiça e o amor exigem. Que nosso poder seja o poder do amor, com que amemos uns aos outros e amamos a Deus como nosso Pai, Senhor e Rei. E que nesse poder sejamos poderosos para espalhar o Evangelho até que venha o grande dia do Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. Será de manhã, no começo do dia, será quando a luz seu fulgor irradia, que Cristo há de vir com os anjos da glória receber deste mundo ser. Cristo, seus receber. Cristo volta.